O pecado é um dos temas mais importantes da Bíblia, e está diretamente ligado ao relacionamento entre o ser humano e Deus. Mas, afinal, Theo, o que é pecado segundo as Escrituras? Boa pergunta, Michele. De forma simples, a Bíblia ensina que o pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ou seja, pecar é desobedecer a Deus. Exatamente. Pecar pode significar desobedecer aos mandamentos, agir contra os princípios bíblicos, ou até fazer algo que a gente sabe que não é correto. E tem um versículo que resume bem isso, né? Tem sim. Em 1 João 3:4 está escrito: "Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei." Agora me diz, como o pecado começou? Lá no início de tudo, no Jardim do Éden. Adão e Eva receberam uma orientação clara de Deus, mas escolheram desobedecer. Ou seja, foi uma escolha. Isso mesmo. E essa decisão marcou a entrada do pecado no mundo, mostrando que ele está diretamente ligado às escolhas humanas. E o pecado acontece de várias formas, né? Sim. A Bíblia mostra três tipos principais. Quais são? Primeiro, os pecados por ação. Quando a pessoa faz algo errado conscientemente, como mentir, enganar ou agir com maldade. Certo. Segundo, os pecados por omissão. Quando a pessoa deixa de fazer o que é certo. Nossa, isso pesa, né? E a Bíblia confirma isso em Tiago 4:17. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o terceiro tipo? Os pecados no pensamento e no coração. Não é só o que fazemos, mas também o que sentimos e pensamos. Tipo inveja, ódio e orgulho. Exatamente. E quais são as consequências do pecado? A principal é o afastamento de Deus. Tem versículo sobre isso também, né? Sim. Romanos 3:23 diz: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." E além disso? O pecado pode trazer culpa, sofrimento, dificuldades nos relacionamentos e um distanciamento espiritual. Mas existe perdão? Sim, essa é a parte mais importante. Existe perdão. Amém por isso. Deus oferece perdão através de Jesus Cristo para todos que se arrependem de verdade. E a Bíblia diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O arrependimento é o primeiro passo para a transformação. E como a gente pode evitar o pecado no dia a dia? Não é sobre ser perfeito, mas sobre buscar viver segundo os princípios de Deus. E como fazer isso na prática? Algumas atitudes ajudam muito. Conhecer a palavra de Deus, orar diariamente, evitar situações que levam ao erro, pensar antes de agir e sempre buscar fazer o bem. Para a gente fechar, o pecado é tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. Mas a boa notícia é que existe perdão e transformação para quem decide mudar. E fica a reflexão. Você já pensou nas suas escolhas hoje?